1170, solo, zona 2, libere a direita, solo em 1219. 19, vou. A bordo, 2 horas, 4 horas e 12, alternando Fortaleza. Direita via Índia, ponto de espera, torre 98, decimal 95, ajuste 1015, bom voo. Aqui via Índia, ajustada 1015, 1895, quando lá, obrigado, uma boa noite, Eric. Boa noite. 98, ingresso Juliette, portão 4. Juliette, portão 4, gol 1888. Gol 1970, livrou, boa noite. Boa noite, gol 1970, táxi autorizado via Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette, boa noite. Sol, Salvador, tá 3305 para pushback, acionamento. Aguardo 3305. Aguardando. Espera. 4488, boa noite, mantenha o ponto de espera. Manterá. Alô, Salvador, boa noite, a Xané 6224 Alfa, autorização para Aracaju 230. Agora a coordenação 230, Xané 6224. Você escuta. 3305, coordena com o Cristiano, informa táxi. 3305. Zero Burnett 15, Salvador Departure 119 decimal 8, bye bye. Departure 119 decimal 8, as horas 850, bye bye. Torre Salvador Cordial, TAM 3178, passou sim para baixando, checado, visual. Boa noite, 3178, tem pouso autorizado no 0160 graus com 049, 3178. Livre pouso 110, TAM 3178. Salvador, 5972 é o número 2 para a Copa, guarda. A 3305, ao solo. Considere e mantenha a posição, a porta está totalmente pronta para o push. Ok, é, não pode fazer nada que não tenha operador da infra-aero aqui, né? Tem. Recente, irei coordenar. O 970, próximo a Juliette. Juliette, portão 3, o 970. Firma, portão 3? 303. 03, o 1970. Quatro, quatro, oito, oito, ali mantém no zero. Ali mantém no zero, quatro, quatro, oito, oito. É, minha dois, dois, quatro, quatro. Prossiga. Tá autorizado Aracaju. Nível de voo 230, decola pistão na zero, primeira curva à direita. Cumpre o perfil Puka, Jama após direto Aracaju. Aciona o transponder 5501, controle 119, decimal 8. autorizado 230, aí cumpri, eu vou lá da pista 10, primeira curva direita, na PUC, Jamo, 5501 é o transponder, 119.8 é o controle, o Xanar 6224. Plano de Xanar, o Gadio Rapaz está pronto, puxa back acionamento 6224. Solo Salvador Cordial, TAM 3178. Boa noite, TAM 3178. Alfa, Kilo, Pátio 3, fique atento ao sinalizador quando lá. Alfa, Kilo, Pátio 3, ficaremos atentos. TAM 3178, obrigado. Cópia. Escuta pra cima. Está autorizado Galeão, nível de voo 340. Decola pistão na zero, primeira curva direita após a decolagem. Cumpre o perfil da El Leda após uma Motiva. Intercepta peso 1 na zero após MAP, DCT Lúvito e após conforme a nota do plano. Aciona 5477, controle 119.8. Sim, está autorizado para Galeão, nível 340. Decola da pista 10, curva direita da El Leda Motiva. Apesulo 1-0, Isma, Luz, conforme o plano. Transponde 5477, saída 39.8. Correto, estamos prontos. Pronto. Não, 7-0, poderia confirmar que está sem sinalizador? Ainda não, senhora, estou aguardando, tá? Ok, vou entrar em contato com a senhora. Muito obrigado. Olá, Urcano 3305. Prossiga. Agora pronto para pushback e acionamento. Estou autorizado, eu boto para o táxi 3305. 3305. Salvador, gol 9210. Boa noite, prossiga. Centro da Bravo, autorização 3530. Ok, agora é coordenação 3530, 9250. Aguardando. Solo, TAN 3305, está pronto para o táxi com Uno 66 a bordo, autonomia de 4 horas, alterna Natal. Táxi em frente, segunda direita via Índia, ponto de espera torre no norte, decimal 95, ajuste 1015, bom voo. Ajuste no 095, pátio Índia, ponto de espera torre 118, 95, TAN 3305, boa noite. Torre Salvador, boa noite, TAN 3305, ponto de espera, pista 10, pronto. 3305, boa noite, autorizado a alinhar e decolar, dá 10, 150 graus, com meia dúzia, nós, TAN 3305. Autorizado a alinhar e decolar, pista 10, TAN 3305. Boa, 9250, pronto, cópia. Nível 250 da Gol, pronto, cópia. Pronto, cópia da 9250. Autorizado Recife, nível de voo 350. Decola pistão na zero, primeira curva direita, após a, corrigindo, curva esquerda após a decolagem. Compre o perfil Pulca, Jama após Aracaju. Intercepta para o Whisky 58 e após prossegue conforme a rota. Aciona 5502, controle 119.8. Autorizado Recife 350, decola com curva esquerda com perfil Tapuca, Jamo, Aracaju, intercepta por 58 conforme. 5502 é o transponder, 198 é o controle. Com 9250, posição 4. Correto, informa pronto. Tá. TAN 3305, decolou os 28, chame controle em 1198, uma boa noite. 198, uma boa. Alô, Xanar, 6224, gate 1 para pushback e acionamento. Coordena que eu te precisar informar táxi, Xanar 6224. Coordena lá, informar a táxi, 6224. Paulo, Salvador, Rio 59, você deu o pushback e acionamento. Coordena que eu te precisar informar táxi, Rio 5972. Salvador, uma boa noite, ao Gol no 1134, com informação Bravo, autorização Maceió, estamos no gate 2. Bravo, confere pronto 4 no 1134. Afirma, prossiga. Maceió autorizado, 370 nível, decola pistão na zero. Primeira curva após a decolagem à esquerda, cumpre perfil Pucajama após Aracaju. Upper Whisky 58, após trazer conforme a rota. Aciona 5507, controle 199, decimal 8. Autorizado 370 para Maceió. Decola da 190, primeira curva esquerda, na Puca, Jamo, Aracaju. 5507 no transponder, 119,8 ao controle. Eu vou 1134, aerovia Peruíque 58. Correto, informa pronto. Detalhando. Bravo, confere pronto 4, 5393 a tripla. Conseguiu. João Pessoa autorizado, 190 é o nível, decola pistão na zero, primeira curva à esquerda. Sai no perfil da Puca, Jama após Aracaju, intercepta Golf 677 após prossegue. Acena 5506, controle 199, decimal 8. Correto, informa pronto. Pergara. Silvia. Opa. Vicente. Tô louco. Não. O táxi, o Rio 5972, 3POV, 3 horas e 10, eu tô no meio tempo na Campinas. Thank you, Rio 5972. É, como número 2 no ponto de espera, até agora o foco recém da Avianca. Quando o ponto de espera pronto, torre na noite desse ano, 95, ajuste 1015. Thank you, Rio de Táxi, chamada torre. Paulo Salvador, Oceanair 6224 para o táxi, táxi KB 84, 2 horas de autonomia, Terna Recife. 84, aborto, confirmando. Firma. Direita via Índia, ponto de espera, torre no 8, decimal 95, ajuste 1015, bom voo. Índia, 6895, 1015, Oceanair 6224. Noite, avistado, informe com trem checado, 150 graus com 5 nós, 4235. Tomará abaixado, travado, 4235. Salvador, Oceanair 6224, 0, 0, 0. Oceanair 6224, mantém o ponto de espera. Mantendo, 6224. É travado, 4235. Tem livre pouso na 10, 150 graus com 4 nós. O azul 4235. Depois opção 10, 4235. É, 6224, observe tráfego na curta final, após a passagem ali, mantém cabeceira, 10, 6224. 9250 para o posto de acionamento, posição 4. 9250, coordenação com a instituição, informa táxi. Informa táxi, boa 9250. Azul 4235, solo aos 39. Libere primeiro à direita e chame solo, ano 219. 219, utilizando à direita, na foto, prático 4235, obrigado. Nada. Oceania 6224, livre decolagem, 150 graus com 4 nós, 6224. Oceania 6224. Noite Azul 4235, listou na Foxtrot. Azul 4235, táxi autorizado via Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette, 4235. Canerna 224, decolou os 4-1, chame controle em 1-1-9-8, 119-8, uma boa noite. 119-8, graças, boa noite. Rio 5972, livre decolagem no 0, 150 graus com 59, 5972. 5972, livre decolagem. Passo 235, Juliette, portão 8. Juliette 8, passo 235. Rio 5972, decolou os 43, chame controle em 119-8, uma boa noite. 9-8, uma boa. Oi, Salvador, muito boa noite, chegou no 868 e ele executou em Kizom. No 868, boa noite. Informe checado, pistão no 0, 150 graus com 049, no 868. Reportará checado. Sim, agora baixar travado, boa noite, 68. Pouso autorizado, 9-0, 150 graus, com 4 nós, 1-8-6-8. Vire pouso, 8-6-8. Solo Gol 1-1-3-4 para o pushback, acionamento, estamos na ponte 2. Bem, mantém a posição, aguarda 1-1-3-4. Mantém a posição, nossa situação, 1-1-3-4. Para o taxi Gol 9-2-5-0, a bordo 74. 3:35 Natal. Entre direita, via Índia, ponto de espera, torre no 8-9-5, ajuste 1015. Bom voo 9250. Com 1015, Índia, 1895, gol 9250, tchau. 1-3-4, assim que o companheiro liberar o setor, está autorizado pushback, acionamento e forma táxi. Posso, colega, livre puxa para o táxi, gol 1-1-3-4. Está confirmando o vento no 8-6-8? Confirmo 150 graus com 5 nós, 0,5 nós. Sim, obrigado. Salvador, boa noite, voo 9250, visual com tráfego na final, pode esperar pronto. Após a passagem do mesmo ali, mantém cabeceira no 09250. Após a passagem ali, mantém no 0, voo 9250. Voo 1868, solo os 47, libera a direita, solo em 1209. Direita 209. Torre, boa noite, trip 9958. 9958, boa noite, continue a aproximação, pista no 0, 150 graus com 5 nós, informarei pista livre, 9958. 9958. Voo 9250, livre decolagem da 10, 150 graus com 049. Livre decolagem, pista no 0, gol 9250. Tenho 393, coordenando a equipe de sala e forma táxi. Logo 1-1-3-4 para o táxi com 101 a bordo, 101. 2 horas, alternando Aracaju. Direita via Índia, ponto de espera, torre 1-1-8-95, ajuste 1015. Bom voo, 1-1-3-4. 1015, a direita então para a oficial. Ponto de espera 118 por 95 com 1-1-3-4, com 9958. Autorizado, 9958. 71, igual a noite, meia noite. Coluna 34, não escuta? Afirmo. Tá pronto? Afirmo, tá. A Lima tem cabeceira 1-0. A Lima tem não, 1-0, vamos no 1-3-4. Trip 9958, solo 51, libere próxima direita e chame solo 1219. 219. 7 agora, 5 horas, 8 horas. Taxi em frente, segunda direita via Índia, ponto de espera, torre 1918, decimal 95, ajuste 1015, trip 5393. Bom voo. Segunda direita via Índia, no ponto de espera 1895, bom trabalho, 5393. Solo trip 9958. Boa noite, trip 9958. Ingressa Alfa, Kilo, pátio 3, fica atento ao sinalizador. Alfa, Kilo, pátio 3. Configurado, 6212. 212. Cheque o trem, pouso livre, 1,70 graus, com 6,19, pista 1-0. Recado livre, 6212. Fono 1-34 da Gol, decolou de Salvador ao 5-3, chame e controle em 1-1-9, decima 8, 119-8, uma boa noite. 19-8, fono 1-34. Controle Salvador, voo 1-3-4. Agora copia de 1-9-8-0. Passagem ali, mantém 5393. São Salvador, Rio 9-8-0. Agora copia de 1-9-8-0. Não escuta. Os Marcelo, poderia informar para o 9810 se Guarulhos já abriu? Eu não recebi nenhuma informação que estava fechado não, comandante. Tá ok. Quebrou a pista, 6212. Solo em 1219. 219. Fiz 5393, o vento nos 50 graus com 59, livre decolagem, pista no zero. Autorizada a decolagem, 5393. Portão 05. Alfa Juliette, 05. 6212. Cinco 393 decolou 56, chame controle em 119.8, uma boa noite. 198, boa. 98104. Cópia. Rio 98104, autorizado Guarulhos, nível 340, via rota Up Zulu 10, Bridge, Up Zulu 6, Bravo Hotel Zulu, direto Trive, após direto Poços. A decolagem da 10, primeira curva à direita, no perfil da El, Leda, Motiva. Frequência do controle 119.8 e 5504 no transponder. Guarulhos 340, rota do Sotos, até o Zulu 10, Prive, após 1,6, para o Hotel Zulu, Prive, Poços. Decola da 10, curva direita, na da El Leda Motiva, o controle 1998, transponder 5524, confirma. 5504. Ok, 5504, Rio 98110. Cotejamento correto, chama pronto no pátio 3, Rio 98110. Vai chamar. Solo Salvador, boa noite, 352-16, com informação Bravo, solicita, se possível, 130, saída Conde para Aracaju. Trip 52-16, boa noite, Aracaju, tem um plano aqui para 0020, já vencido. Confirme se apresentou alguma DLA, um novo plano? Foi apresentado o DNA pela companhia. O senhor tem informação do horário? Ainda não, posso verificar. Gente, eu vou checar aqui com a Saleia, só um minuto. Ok. O solo na escuta do 98110? Prossiga. Apenas para confirmar, temos a informação de que o Guarulhos está fechado. Poderia confirmar essa informação, por favor? A gente já entrou em contato com o Centro Recife e o mesmo informou que não tem informação nenhuma sobre fechamento de Guarulhos, ok? Ok, eu entendi que está aberto o Guarulhos, então. Essa informação foi passada pelo Centro Recife para a Torre Salvador. Ok. Está operando categoria 2 lá. Essa informação aí não foi passada para a gente. Obrigado, colega, que informou então. Nada, a gente pegou aqui o Atias agora, que está fazendo o procedimento Charlie 4, com 900 metros de visibilidade, perto de 100 metros. Ah, ok. Estamos na categoria 1 então. Um abraço e bom voo. Obrigado. Tráfego Salvador, boa noite, azul 5001, no centro da Bravo, para Guarulhos. Guarulhos 340, aguarda cópia no 08, o azul 5001. Guarda 5001. Colo Salvador é o 5216. 5216. Entrei em contato com a minha companhia e nossa DMA é para 0210 Zulu, daqui a 5 minutinhos, se puder verificar, chegou aí. Afirmo, estou verificando, só um minuto. Ok. Trip 5216, cópia. Prossiga. Aracaju, nível 190, decolagem da 10, primeira curva à esquerda no perfil Pucajamo, direto Aracaju. Controle Salvador 119.8 e 5455 no transponder. Aracaju 190, decolagem da 10, esquerda Pucajamo, após Caju. 980 controle, o Aracaju 5216. Correto, 5455, chama pronto no PAT 3, o TRIP 5216. Zulu 5001 no cópia. 001, tá bom. Guarulhos, nível 340, via rota Alta Zulu 10, bridge, Alta Zulu 16, prova até Zulu direto trive após conforme rota do plano. Decolagem 10, primeira curva à direita no perfil da El Leda Motiva. Frequência do controle 119.8, aciona 5476. Autorizado o 5001, nível 340, Guarulhos, Apoio Zulu 10, Brit, Apoio Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, Trive, Rota do Plano. Decola da 10, primeira curva à direita, a saída da El, Leda, Motiva. 198 é o controle, 5476 é o transponder do 001. Protejamento correto no 08, chama pronto, o azul 5001. Chama lá pronto. Salvador, boa noite, com o 098, estabilizado na 10. 098, boa noite, avistado, reporte checado, 160 com 62 a 098. Retiro, 098.